agora na nova era. As teorias da pizza. Oi, tá tudo bom com toda a gente? Opa, eu gostava de saber qual é a maluqueira que anda aí com essa merda que dá no youtuber. Sim. Que é o Salam Makes. O Harlem Shakes! Exatamente, isso, Salam Shakes. O Harlem Shakes é uma dança que eles tinham lá, lá no Harlem. Percebes? Que era um moço que tinha um Harlem Davidson. Ah! Percebes? Começou sim. Por ser de um Harlem Davidson. Sim. Como é que o indivíduo ia num Harlem Davidson? Teve um estouro, ficou todo abananado a cabeça. Aliás, que até nem lhe conseguiram tirar o capacete que ficou encrustado na mioleira do gajo. Exatamente. Ele ainda hoje se usa o capacete. E eu vou dizer uma cena, a primeira vez que eu vi aquilo no youtuber, que foi agora, sim, aqui há umas horas, e eu até disse assim, que puta da moca que este gajo está. Quem? O gajo estava sozinho com o capacete a dançar. E depois de repente aparece toda a gente armados em maluco. O que é que eles tomaram? Não tomaram nada. Era pessoal. Que ele estava a jantar, então chegou. Que borracha. Eles estavam todos com uma lolada, moço. O que é lolada? É um... A lolada não era aquele filme erótico ao Badalhoco, que era a lolada? Não. Ah, não, era a Lolita. Lolita, exatamente. A Lolita levava cada lolada. Ai, levava. E andava também sempre com cada uma. Ai, tu lembras que ela... Tinha umas meias até... Não era até o joelho, era até a meia da coxa. Exatamente. Na altura um gajo só de ver as meias já ficava, Jesus, menino! E os pelos? E era cada um. A gente antigamente via os pelos. Era cada floresta amazónica. Arrancava-te isso à dentada. Estás a ver, mas... É verdade, que eram tão peludos que um gajo até ouvia. É verdade. Mas estás a falar a sério. É verdade. E até como é que achas que pegou a moda do cabelo desfrisado? Como é que foi? Porque o pessoal que sem querer, aquilo encostou ao forno e desfrizou. Ui, Jesus. É verdade. Não, eu sou um bocadinho. Uma mulher, eu gosto que tenha sempre um tapetezinho para o gajo limpar os pés à entrada. Esse é o welcome. Também gosto. Também não gosto delas como agora tem a moda, rapam tudo, vai tudo ao ar e uma pessoa às escuras não sabe onde é que anda. Pois não, pois faz slide. Como é que é? É a mesma coisa que está dentro de uma quinta e não saber onde é que é a piscina. Se tiver relva, tu sabes onde é que é a piscina. Eu tiver água. Olha cá. Está bem, mas no meio do escuro tu vês a água dá luz. Ou não? Não, mas faz barulho. Faz barulho? Faz barulho e bater nas bordas. Pois é. A água bater nas bordas da piscina. Faz barulho? Faz barulho, exatamente. Não é? É, olha, para mim eu vou-te dizer. Há situações e há outras que eu não admito. Para mim não... Olha, fala, rapaz. Tu, o que é que costumas lamber? Eu? Sim. O gelado? Não, eu é selo. Sabias que hoje é o dia do filatelista? Ah, é? Ah, pois. E os filatelistas são aqueles que moram em filateles. Exatamente. É, não? Tal e qual. E o que é que coleciona? É selos. Que selos? Eu já colecionei selos de cuecas. Olha, para falar nisto... Juntava tudo. Tenho aqui um para ti. Anda cá. Já acabou? Já.